rima, tenso na minha quebra. Vender droga agora é brincadeira, cabre tô te derruba, mano, por besteira. FG som de bandido, eu falo, mano, porque eu sei de tudo isso. Preste atenção pra você compreender, apresento a quebra pra você conhecer. Os atos tão loucos pra pegar, estão seco, mas pra falar a verdade não estamos com medo. Os manos se preparam pra ganhar aquele Silvio. Se não tiver dinheiro, pode crer, está fudido. Respeito pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso, perigoso. É fácil esfogueto, muito cabuloso. Muito cabuloso. O tempo vai passando e eu começo a pensar quantos inimigos, manos, eu terei que derrubar. Comprar dois cano, mano, pra não dar mole. Tenho que tomar cuidado, é foda atrás das grades. Negro, ha, metralha. Eu penso e lembro do mano que caiu na mão dos homens. A maioria puxou cadeia, infelizmente. A tua capita era nossa, mira. Ha! Pode crer, faz o gueto queimando no microfone. Eu sou a bala perdida, vezes nega te ameaça pelo telefone. Para aqueles que não acreditaram, eu só lamento. De manhã rapaziada se reúne para fumar o baseado. Eu aproveito e vou logo lá pra dar um trago. Tô lombrado. Pode crer, véi, meu banco então e ela não cala. E o tambor gira a todo momento. Se vacilar, eu atinjo em questão de segundo. Tá pensando com o preço, só conversa fora que vai vendo. Na minha quebrada não é brincadeira, é muita guerra. Aqui na 6, na 8, na 10, outros novos me consideram. Manos da CI, se revolta porque os ratos não tratam ninguém direito. Ah! Nos pinto pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. É fácil do gueto, é muito fabuloso. Muito cabuloso. Respeito pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso, perigoso. É fácil do gueto, muito cabuloso. Muito cabuloso. Como pitbull, indignado. Com os dentes afiados, no olho, tô revoltado. Com esse sistema que só confunde a gente como ladrão da quebrada. Qual é a tua mesmo? Fascista do gueto, nosso som é de bandido. Ideia pra malandro, pra playboy metida rindo. Somente o tiro, falar mais alto no que eu digo. Aqui na sul, tremendo cabuloso tipo. Caí na mão dos homens, pior que passa fome. Quando pega eles te quebram só para saber seu nome. No corpo sente dores, mas quase que eles se fodem. Do ladrão que levou casquita pra na cara, mas quase morre. Agora pensa, pensa direito, se orienta. Ficar na esquina é foda, é chamar pra levar, ataca. Os atos tá lá em cima, corre, é a bura. E hoje sei isso, o FG que manda a letra. Nos pinto pobre, mano, muito perigoso. Perigoso. Muito perigoso. É fácil do gueto, muito cabuloso. Muito cabuloso. Nos pinto pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso, perigoso. É fácil do gueto, muito cabuloso. Muito cabuloso. Respeito pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso. É fácil do gueto, muito cabuloso. Muito cabuloso. Respeito pobre, mano, muito perigoso. Muito perigoso. É